Yes, you say. Então, é. O que a gente, queria saber, se o, senhor, o que o senhor sabe? O senhor trabalhou aqui, quanto tempo o senhor mora? Se o senhor viu o progresso da obra lá do CIS, se não viu o progresso, conheço. Né? Não. Informação que eu não posso te passar, eu não conheço, nunca trabalhei lá. Tá. Ah, e sobre o senhor, o que o senhor pode falar sobre o senhor? O que o senhor faz? Eu sou autônomo. Autônomo? Eu sou autônomo. Que tipo de serviço o senhor faz? Eu faço, presto serviço de pintura, de vender, de elétrica, de qualquer serviço da parte da autônomo eu faço. Tá. E o senhor chegou a trabalhar lá no sítio? Não. Uma vez? Não trabalhei. Tá. E me disseram que o senhor queria trabalhar. Ah, é que eu falei para o menino aqui, ó. Falar uma coisa para a pessoa. Já tem ajuda do senhor. Qualquer um pode falar qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Não, mas eu não estou dizendo que o senhor está mentindo. Sim, se o senhor disser que não trabalhou, não trabalhou, né? Para a primeira vez, o senhor nos conheceu agora, tá? E eventualmente, talvez senhor, a gente chame o senhor para depor oficialmente, tá? Aí, dependendo da circunstância, nós vamos tomar um compromisso do senhor. É de dizer a verdade, aí o senhor que sabe. A verdade, como? É você, foi verdade, você. Ah, deve ser verdade. Sem problema nenhum. Isso aí, comigo, mas é verdade, eu falo para você. Tá, não, é isso que eu sei. Posso de volta, senhor? Até que o senhor sou bem tranquilo. Mas, por exemplo, se o senhor chegar e chamar o senhor para depor oficialmente aqui alguns dias, se você chegar para mim e falar uma coisa dessa. Zé, por sobre o quê? Sobre, por exemplo, o senhor já trabalhou no seu trabalho? Não trabalho. Você já conheceu o senhor João nas redes sociais? Nunca vi. Você já fez algum pedido para ele em algum lugar? Não, nem conheço. Então, por exemplo, aí eu apresento uma série de documentações. Aí fica ruim para o senhor, entendeu? Tá. Bom. Eu não quero, a gente não quer isso. De jeito nenhum. Se o senhor fizer isso. A gente pode dar uma oportunidade para passar isso também, né? Antes de tomar alguma. Você não sabe se for, não deve ser, por favor, você não está falando. Nossa. Por favor, você não quer falar? Não, não quer falar. Não, não é nada para falar. Se eu falar você, eu falei. Tá bom. Você entendeu? Entendi. A gente respeita. Agradecemos o seu tempo e respeitamos. Claro, ótimo. Mesma coisa. O senhor trouxe o nosso telefone, né? Eu não sei. O senhor sempre tem uma ideia. Se quiser conversar com a gente, você quiser. Você pode ligar para a gente? Pode ligar para a gente? Não, não sei. Se você resolver conversar com a gente, você liga para a gente? Se qualquer coisa. Tá. Você fica tranquilo, tá? Quando isso, você fica tranquilo, né? Porque assim, eu já ouvi várias pessoas aqui, e o que elas vão dizer, eu não vou dizer para o senhor, óbvio, né? Mas elas ficam meio ansiosas, porque é a primeira vez que. Vem quatro pessoas estranhas na sua casa aqui, pede para falar com o senhor. Aí o senhor, é natural isso, tá? Ah, tudo bem. Fica com o senhor, não tem problema. Tá? Tá bom. Tá resolvido? Tá resolvido. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá? Obrigado. Obrigado, senhor. Desculpa aí, eu estou cômodo. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço, boa noite para o senhor. Tá bom. Bom trabalho com vocês. Obrigado. Bom trabalho com vocês. Nem a gente tem que chegar na sua casa. Bom trabalho com vocês. Tchau. Tchau. Bom trabalho para vocês. Jéssica. Obrigado. Prazer. Desculpa chegar assim sem avisar. Tudo bem. Obrigado. Desculpa o susto, né? Tchau. Susto nenhum. Susto nenhum. Valeu. Bruno Jack, Pedro? Ah. Não tá bom, cachorro, Bruno. Bebinho!